Não vazes tantas vezes vozes lento ao vento, e não escutes os pássaros nem mesmo o mar. Não ouças nem sequer o vento se soprar. Ouve o tempo passar, escuta a sua voz, pois o tempo tem voz, o tempo fala. Está atento, abertos os ouvidos, ouve. A vida é uma vasta música suave. É esta praia, esta dúzia de casas curiosas do mar que as lambe lá embaixo, a verdadeira capital da noite. Nos limites marítimos do burgo de casas calmas, sob as pálpebras da morte, dormindo à luz da lua, sobre as ondas que trocam mais abaixo espuma com as rochas nos extremos atlânticos daquesta povoação precária, o homem abafado pelo alvo algodão do sono transforma-se num peixe e devora esse peixe sem pressentir sequer que a si mesmo se devora. Outras vezes o homem, sempre vítima do sono, afaga na almofada um vulto imaginado e dá-lhe mesmo um nome, sem saber que nomear as coisas é criá-las. Entretanto, a sereia sulca um nevoeiro nas masmorras erguidas na orla do sonho, depois do náufrago nadar nu nos lençóis do leito, sob a noite cerrada sobre a cru-cruel concórdia do convênio conjugal. E há sonhos e segredos, vislumbrados véus nos que dormem nas casas onde o mar mergulha. Vêm em flocos de neve à tona da memória e doses simples ou dobradas, meias doses de uma lua embalada em lenta trajetória, sulcam o céu de telha ou de betão das construções. Inexploradas conchas sobressaltam os caminhos, calcados por aqueles que o mar chama, e favas e feijões inaugurais rompem a terra, sensível à semente que a fecunda, cavada num convívio de indistintos mortos que, em sua noite metafórica, articulam só a imutável voz possível às inscrições pétreas. Mas já o coro das primeiras aves ergue um cântico na vasta catedral do céu ainda indeciso, quando a alva alveja os sonhos dos vizinhos, embora ainda os embale o naufrágio do sono. A povoação ondula como um lago levemente mexido pela névoa que inaugura o espaço disponível para o dia. Ao sol horizontal saem de casa os habitantes que, após o sol, não são os mesmos de antes. O tempo passa. Ouve. O tempo passa. Faz um breve ruído e passa irrefragável, incontido. Já o primeiro sol surge e retira a sonolenta capa que cobrira cada face, e as gaivotas filhas da manhã trazem no bico a fímbria da recente luz, e começam colunas de neblina a irromper das chaminés de renda das recém-despertas casas. As árvores são verdes, é sólido o mar. O tempo passa, há raparigas novas, sinto-me em paz. As coisas estão no seu lugar. Uma criança chora, a terra rola, a roupa suja. Eu morro, bem o sei, mas o mundo melhora. Para que destruir um por um os relógios se não existe rosto onde não pôs pés o tempo, que é feito de passar como de água o mar? Sabe-me bem sentar, sentir-me vivo, sem ter que sujeitar-me à morte mísera do sono. Leio o futuro nas folhas de chá e vou verificar se o mar ainda lá está, no extremo ocidental do forte, onde as gaivotas procuram povoar ou abolir a solidão. O sol, senhor despótico, domina o vasto principado que ilumina. O tempo continua a emitir a sua voz. Pudesse eu eleger por minha companhia, de certo levaria apenas árvores ao lado, um Deus somente podia afogar a cabeça no mar da minha vida. Começo a caminhar na madrugada entre sardinhas e mulheres saltitantes, e ao chegar ao mar, penso pregar o meu sermão de algas e sargaços sobre a esperança humana, sob o canto dos pássaros e a língua dos vizinhos. Neste jardim só cresce a roupa seca pelo sol. As coisas são ou não, não são verdade ou não. O povoado cheira a comida e maresia, e através da vida desafia o mundo o nada. Que hei de fazer se sou a gata borralheira, canta a convulsa rapariga oculta nos arbustos. E em vão voga, na expectativa de quem nunca vem mordiscar-lhe a papoela mole dos lábios com a sofreguidão da truta ao absorver o anzol. Um forasteiro só, certa vez, a beijou ao vê-la distraída. Mas por mais que esperasse, nunca mais voltou a dar-lhe um beijo só em toda a vida. E o hálito leve de insolentes raparigas embacia os espelhos da manhã. E quando até mim chegas, Deus chegou. mulher inesperada, meio mulher e meio madrugada, recordada no céu de um homem que desesperou, tantas vezes voltou de mãos cheias de nada. Eu quero para mim parcelas de manhã, delas farei um tempo para mim, um tempo de porvir que se detenha, tempo que se renegue e seja tempo, e que ao negar-se afirma a sua condição. As coisas em redor prodigalizam cor, coisas que se concentram, que têm sabor. E vejo como orvalho o teu olhar tombar, primeiro quase sólido e depois vapor, evaporar-se e dissipar-se como algo ou hálito. Teu corpo acolhedor, calma baía, recorta-se na luz agora a esta hora e alegra mesmo até a alegria. Presinto que vieste e finalmente veio alguém que verdadeiramente vem, sem bem se saber quem. Pões os pés na manhã e tudo são caminhos. A orla do vestido roça no rocio depois do baile breve na praia iluminada pela lua, muito mais tua do que do planeta onde vivemos, pois à tua volta é que descreve a lua a sua órbita perfeita. A noiva tem no seu vestido branco ótima mortalha e tem escovas de dentes, iminente vida conjugal, dias de sol inúteis como logo este jornal por trás do rosto imóvel que prospecta ao espelho uma última vez antes de à casa sobrepor a igreja. O tempo não parou, ó noiva. É esse o mal. Se hoje és imortal, que oxalá amanhã leve a terra te seja. Em sonhos sempre alguma borboleta sobre ti desceu, escureceu a própria escuridão sobre essa silhueta de senhora do olhar, sozinha em vida e pelo ar apenas rodeada, cercada só de terra e na morte isolada. Saíste com a aurora vertical, recebeste o meio-dia, escondeste-te na luz, perdeste-te na estrada e não deixaste nada além da tua ausência. Thank you. vozes são às vezes vítimas do vento. A criança que foi substitui-se o adulto. Cada rosto destrói as sucessivas formas desse rosto. Um rosto é um momento. Um homem pisa pedra a pedra uma calçada e ao pisar a primeira está a última pisada. A gente pela rua vai e vem, mas pela vida vai-se e nunca vem ninguém. O som do órgão ultrapassa os azulejos, a mole da igreja e inaugura a primavera. Não ouço a voz do mar, ouço o tempo passar. É primavera mesmo sobre a minha idade, sobre os anos que põem pés pesados no meu peito. Eu agora nem mesmo me revejo já nessas fotografias, nessas outras tantas mortes. A música solar murmura em meus ouvidos. O mar dorme um profundo sono azul. Um grupo palrador de pombas arredonda o adro e, ao ver uma gaivota, cospe um pescador para na pesca ou não abandonar a sorte. Grandes nuvens me nevam na cabeça. O dia alastra como um canto líquido e, com mata-moscas, procuro matar o sol em cada raio que devassa os vidros da janela. A luz valsa e verseja em cada pedra, rebenta em ondas na margem do dia, parado como um mar a ventos não sujeito. A terra é musical no meu país. Cantava tanto a brisa nas espigas, nas débeis raparigas, nas umbrosas oliveiras, quando ao princípio éramos os campos e eu. E nem sequer essa magnífica mulher, de um olhar que apenas por brilhar já transfigura o ar, que nas mãos manipula embrulhos e palavras, consegue afugentar a primavera que entre dois ladrilhos do comprido corredor culmina e se concentra numa flor naquela casa. Qual será o futuro dessa flor que os campos renegou e mal nasceu, domesticou a explosão natural do reino vegetal? Seja a tarde soalheira e sossegada nos plátanos calmos como o espaço dos domingos. E o mar encosta preguiçoso a fronte no regaço que a terra intimamente tem na cúpula do corpo da nutrida primavera, nos confins da aldeia, cheia de um odor de amor e mar. Vejo a fazenda, a vida, ameaçadas por espumas e brisas de uma cor esmeralda, e o louvor dos pássaros crepita no fogo fluvial do mês de agosto. Oh, natureza nua, mãe do mundo, eu sacrifico apenas ao deus Bach, esse deus que numa abóbada de música domina. A solidão rumina neste cabo, onde a névoa se adensa, e principia a evocar a geada caída no primeiro jardim do homem, de onde ergueu o voo a gaivota que agora um arenque devora. E entretanto a tarde não tem mãos a medir, e enquanto não cair, os homens e os campos sujeitam-lhe uns à vida, outros à superfície. Aceitam-na como uma solução. O sol que nasce põe-se nos teus olhos, e mal os fechas, logo a noite desce sobre um rosto que resume rápidas mulheres. Quando passas, eu passo a conhecer de cor inúmeros países. Há morangos vermelhos nos teus seios e arremessam-te olhos, curiosas árvores e ávidas janelas que te deixam na rua puramente nua, enquanto o som do sino soa no teu peito e o sol se dissolve em teu vestido. Pensam martirizar as tuas ancas, amaldiçoar, maldizer o teu nome e assassinar-te com olhares elaborados no silencioso e chão laboratório onde calculam complicadas cúmplices maquinações tenebrosos embaixadores do país das trevas. O sol, suave como um pensamento, despenha-se nas águas entre nuvens e à minha volta fecha-se esse férreo abraço conjugal que a sociedade usa para devassar a intimidade. Mas se eu escancarar de par em par as portentosas portas do acesso à minha vida, hão de inundá-la ao mesmo tempo sol e mar, únicos portos para os meus navios. Afoga-se o crepúsculo na noite, como nele se afogara já o dia, e eu velo, não venha a morte ver, se pálpebras pesadas me não velam o olhar, minha única defesa. Há magos que de flores fazem raparigas que devagar se enfeitam para a festa do fero e feroz fim da luz diária. Os mortos surgem nos seus fatos domingueiros, lágrimas luzem lá onde ontem uns olhos olharam. As ruas são de noite como que canais por onde só circula a sonolenta escuridão. Saio de casa, ou sóbrio como um domingo, ou exuberante, excessivo como um sábado. Vindo da agricultura e da cultura, por folhas da terra e páginas de livros, ordenho umas palavras leves e leitosas e com elas procuro apreender, deter o tempo, obrigá-lo a parar e impedi-lo de passar. Mas ouço-o falar, é sua esta voz. Cobre-me o corpo a escuridão e cai sobre ele a chuva, e as nuvens indecisas contra as quais se apoiam os arcos e abóbadas da noite, solidamente assentem dunas ou colunas da mais universal obscuridade, comunicam-me a mágoa deste tempo português e chego a pôr em causa a minha nacionalidade. Espares pela areia, pela maré cheia, o poema de espuma que lhe cabe recitar e me fala das cinzas a que se reduz o céu breve e restrito de uma noite. Abençoada noite de mulheres que quando dormem mais estão despertas e são reais, louçãs e temporãs. Faço uma coisa ou outra e depois disso é ao túmulo só o sítio aonde tenho de ir. Preciso de dormir, e só na pedra tumular eu poderei poisar de verdade a cabeça. Ingresso para sempre no mais puro escuro. Fui um inveterado tripulante da memória. Ouço os passos do tempo, sei a minha idade e deito-me com toda a dignidade. É inútil bater, amigos, inimigos, a esta loisa onde eu repouso como simples coisa. E o tempo poisa. Deixa finalmente de passar.